Esta é a Rádio Novo Tempo de Salvador, Bahia. ZYH 519. Operando em 920 kHz. Uma emissora que integra a Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom dia, Novo Tempo. Bom dia, festa e alegria. Aqui na Novo Tempo, a amizade é pra valer. Bom dia, você te tem convida. Fique em nossa sintonia. A sintonia do amor maior. Fala certa na Rádio Novo Tempo, são 6h14. Meu abraço pra você, bom dia, muito bom dia. Sexta-feira chegou, hoje dia 18. O mês que nós estamos é o mês de novembro, ano 2016. E você, como vai? Tudo bem? Como foi o seu descanso? Como foi a sua noite? Espero que você esteja muito bem nesta manhã de sexta-feira e que a bênção de Deus continue sendo derramada sobre você e todos os seus queridos. Lembrando que você pode participar e deve participar do nosso programa. Nosso WhatsApp é o 9165-3053. 9165-3053. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Acesse aí novotempo.com/salvador e ouça a nossa programação em som digital com qualidade. Daqui a pouquinho tem lições da Bíblia com o professor Leandro Quadros. Às 8 horas tem a Voz da Profecia e às 8h30 tem Anjos da Esperança. Para você que está acompanhando o Bom Dia Novo Tempo em Salvador, região metropolitana, no sul do estado, você que está em uma das ilhas, aonde você estiver, receba o meu abraço e o desejo que você tenha uma ótima manhã de sexta-feira. E abrindo a sequência musical do Bom Dia Novo Tempo tem Discípulos. Quero ir. 6h16 agora. Aqui no Novo Tempo, discípulos, quero ir, são 6 horas e 20 minutos, chegando para você notícias online. Bom dia, Novo Tempo. Notícias online. As informações são da agência Clima Tempo. Salvador vai ter uma sexta-feira com possibilidade de chuva. A temperatura vai estar elevada, 32 graus na máxima e a temperatura mínima 24 graus. Para a região de Barreiras, no oeste do estado, a manhã de hoje vai ser nublado. O dia vai ter pancadas de chuva no decorrer do período. A temperatura chega a casa dos 35 graus, a mínima 21 graus. E para Valença, o dia vai ter possibilidade de chuva, 32 graus a máxima, 24 a mínima. São informações da agência Clima Tempo. 6 e 22, daqui a pouquinho você tem um comentário com o professor Leandro Quadros, do Lições da Bíblia. E o meu olhar. Nossa. música com o Coral Jovem do Rio de Janeiro, Proclamar. E agora 6:30, antes teve Deise Jacinto, que fez um lindo musical ontem, lá no Teatro Módulo, com a música Inventor do Tempo. Depois do intervalo, você acompanha lições da Bíblia com o professor Leandro Quadros, que essa semana está estudando o tema Sangue Inocente. Daqui a pouquinho, o comentário do professor Leandro Quadros. 6:31 agora. Bom dia, Novo Tempo. Por causa de um acidente, a vida de Joaquim acabou. Mas continuou em Mariana, João, Letícia, Pedro Luiz, Eduardo. A vida não Márcio, precisa acabar. Flávio. Doe órgãos, um ato de amor a Deus e à vida. Converse com a sua família. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Olá, amigo da Rádio Novo Tempo. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva e para mim é uma alegria poder convidar você a ouvir todas as quartas-feiras às 20h o programa Está Escrito Adoração. É simples de explicar. É um culto de adoração e louvor ao nome de Deus. Muita música, muita pregação da palavra de Deus e você vai entender. É o seu culto de final de semana agora no meio dela. Eu tenho certeza, você vai adorar. Preciso ir muito longe para perceber a carência de um mundo que clama por socorro e por atenção. Se estivesse ao seu alcance ajudar, o que faria? Se tivesse uma chance, o que você gostaria de compartilhar? Amor. Segurança. Alimento. Roupas. Paciência. Tolerância. Esperança. Compartilhe esperança. ADRA. Transformando o mundo, uma vida de cada vez. As rádios piratas contribuem com o tráfico, com o comércio ilegal de armas e podem causar muitas mortes. As rádios piratas não respeitam os direitos dos cidadãos e ainda conseguem dinheiro fácil. Ajuda a rádio enquanto nós estamos no ar. Não adianta você ajudar depois que tudo para, não. Não colabore com o crime. Denuncie. Disque 133. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. Nesta semana vimos que o mal é uma realidade em nosso mundo e que ele afeta bons e maus. E aprendemos alguns recursos no livro de Jó e em outros trechos bíblicos para lidarmos bem com o sofrimento e com as questões para as quais não temos todas as respostas. Hoje eu quero repartir com você um outro recurso importante para vivermos neste mundo com esperança e lidarmos melhor com o sofrimento. Este recurso se chama promessas divinas. Existem muitas promessas divinas na Bíblia e, com certeza, essas promessas se constituem em recursos importantíssimos para manter a sua e a minha esperança. E eu vou deixar para você duas promessas de Deus que com certeza vão se cumprir e que dizem respeito com o término do mal, com o término do pecado, com o término do sofrimento. O primeiro texto se encontra em Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Verso 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Eu li na versão da Bíblia King James atualizada. Veja que promessa espetacular. A Apocalipse 21:3 promete que Deus vai morar pessoalmente com os seres humanos. O verso 4 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Com isso ele quer dizer que não vai haver mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, nada de ruim que nos leve a chorar de dor e de tristeza. Deus vai acabar com o mal, com a dor, com todo tipo de sofrimento. E o verso 5 é dito que Deus vai fazer novas todas as coisas. E sabe qual é a garantia disso? Ele pediu para João escrever, diz no final do verso 5, porque estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E obviamente que com a restauração de todas as coisas, não será diferente. Esta promessa de restauração encontramos em vários textos bíblicos, além de Apocalipse 21:4. Mas obviamente, por causa do tempo, eu vou repartir mais um trecho bíblico com você, que se encontra em Romanos 8. Eu vou ler do verso 18 até o verso 24. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Antes de eu continuar, amigo ouvinte, perceba que aqui Paulo está dizendo que a glória, as coisas boas que Deus trará para nós, serão tão superiores aos nossos sofrimentos que não dá nem para comparar. Agora você imagine, se nós passamos por momentos muito duros, e Paulo diz que esses momentos, piores que possam parecer, eles não podem nem ser comparados com a glória divina que será revelada em nós, então nós temos grandes motivos para nos alegrarmos e colocarmos a nossa esperança em Deus e no futuro. No verso 19 continua: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. A transformação dos justos, né? Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Esse texto diz que além de os filhos de Deus serem libertos da degeneração, a natureza será liberta da degeneração. E continua o verso 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? O apóstolo Paulo aqui nos incentiva a fortalecermos a nossa confiança em Deus, a mantermos a nossa esperança de que tanto o nosso corpo quanto a natureza serão redimidos do cativeiro do pecado e da degeneração. Deus transformará o nosso corpo, o planeta Terra, para que seja como era no princípio. Apegue-se a essa promessa, amigo ouvinte, tenha esperança, porque isso vai lhe fortalecer a lutar contra os problemas da vida na atualidade. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo do livro de João. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. Depois do estudo do Lições da Bíblia, é o nosso momento especial de oração. E nesta manhã de sexta-feira, eu quero orar pela Agnes. Ela é lá do Alto do Coqueirinho. Ela pede que nós oremos por ela, pela sua família, especialmente por um dos filhos, o Emerson. que está passando por um problema de enfermidade. Vamos orar também pelo professor Newton, nosso amigo e irmão ali da Federação, está ligado com o Novo Tempo. Vamos orar para que Deus continue abençoando a vida dele e a toda a sua família. Eu quero também incluir nesse momento de oração o professor Lázaro, ele que é lá do Ministério Partilhando Jesus, no Caminho das Árvores, né? Deus abençoe a ele, a sua família. E ele mandou um pensamento para mim aqui que eu achei bacana, um pensamento legal. Diz o seguinte: para Deus você não é bijuteria, para Deus você é uma joia rara. Que bacana. Deus abençoe aí todos os nossos queridos lá do Partilhando Jesus. Eu tenho também aqui o pedido que nos foi enviado. Bom dia, Carlos. Um feliz dia de preparação para todos. Assim como não podemos medir o céu, maior são as bênçãos que Deus, o Criador de tudo, nos dá a cada dia. Um abraço aí para nossa amiga, nosso irmão. Não tem aqui o nome dela, mas é o final do telefone 61. Eu tenho ainda o pedido da Thaís. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Ore por mim, ore também pela minha família. A Gileuza da Boca do Rio. Bom dia, Carlos. Meu pai Godofredo está fazendo aniversário hoje na Chapada do Rio Vermelho. Eu tenho um amor muito grande pelo meu pai. Deus abençoe ao Godofredo e a toda a sua família. Parabéns aí pelo seu aniversário. Muitas e muitas alegrias nessa sexta-feira. Bom dia, Carlos. O pensamento do dia é esse. É a Rosângela da Nova Brasília que está mandando. Linda poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que em meio a tantos problemas existe um Deus que nos permite sorrir. Valeu, amiga Rosângela, lá de Nova Brasília. A Neide de Cajazeiras 8 também nos manda aqui uma mensagem. Deus abençoe a Neide, a sua família querida. Bom dia para todos que fazem parte do WhatsApp. Tá certo, é muita gente, né? A Jailda também está desejando um bom dia para todos ligados com o Novo Tempo. Sorria, você está sendo abençoado nesse momento. Verdade, Jailda, um abraço para você. Oswaldo do Caminho de Areia, bom dia para todos, um feliz sábado, Oswaldo e Olita. Eu tenho aqui também a Mércia, a Verônica, ela manda um pensamento bonito e a gente deseja para a Mércia um bom dia e Deus continue abençoando a sua vida. O Ivan do Jardim Cruzeiro, você já falou com Deus hoje? Ah, a maneira que você tem de falar com Deus é através da sua oração. Ore, se coloque diante do altar do nosso bondoso Deus. E tem aqui um outro desejo de bom dia. Bom dia, que Deus abençoe grandemente o seu dia, seja de paz, muito amor e muita felicidade. Final do telefone 26. Vamos orar também pelo Cristiano, Deus abençoe a ele e a sua família nessa manhã de sexta-feira. E uma outra pessoa mandou um pensamento aqui: Carlos, bom dia, sou Fátima de Salvador, estou muito dodói, olhe por mim. Vamos orar, Fátima, para que Papai do Céu continue abençoando a sua vida e restaurando a sua saúde. Vamos falar com ele agora? Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome nesta manhã. Uma sexta-feira, uma manhã abençoada, há a possibilidade de chover em nossa cidade. Mas, Pai querido, a chuva que queremos mesmo são bênçãos derramadas dos altos céus sobre nossa vida, através do Teu Santo e Bom Espírito. Continue, Pai querido, visitando a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que ouvem normalmente cada dia a programação da Rádio Novo Tempo, e muitos que não ouvem, mas que neste momento estão sintonizados com o Novo Tempo por circunstâncias, que a Tua bênção, a Tua paz, o Teu amor repousam no coração de cada um deles. Seja, te pedimos uma bênção especial pelo Emerson, a sua enfermidade está muito complicada, toma conta do teu filho, restabelecendo a sua saúde. Seja também o professor Newton, ele que tem a sua deficiência visual, mas tem a visão muito clara, a visão espiritual. Graças, Pai, que lhe te damos por isso. Abençoe também os nossos ouvintes que mandam suas mensagens pelo nosso WhatsApp, seja com a Thaís, com a Gileuza, seu papai, com a Neide, com a Jailda, com o Oswaldo do Caminho de Areia, com a Maria das Dores do Jardim Cruzeiro, com o Cristiano. Ó, Pai querido, cada ouvinte da Rádio Novo Tempo nesta hora, eu coloco sob teus cuidados. Nos dê uma manhã feliz, abençoada, protegido e guardado pelos teus santos anjos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Novo Tempo! Já decidi viver pra te servir, meu rei. Onde quiseres eu irei, o que pedires eu. comecei a sentir todo o sabor que há em dedicar o coração, em te render a adoração. Muita alegria e muita paz colhe somente quem plantar. Quero viver pra te louvar, quero teu nome exaltar. E se um dia a glória chegar, que eu sempre me lembre, todo louvor é do Pai. Deixo tudo para trás, sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra, mas se inclina para contemplar o que que acontece bem aqui. No meu coração. Que Deus maravilhoso. Ele levanta do pó aquele que cai e transforma o pobre em príncipe. Repete comigo. Deus do pó levanta quem caiu, faz o pobre se aceitar com príncipe. Cura a mulher estéril, ela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Você é a música com Daniel Liz, que ele reina. Antes, Melissa Barcelos, deixo tudo para trás. A hora certa, são agora 6 horas mais 53 minutos. Bom dia, Novo Tempo. Notícias online. Olha, essa matéria está em destaque hoje no Jornal à Tarde. Caetité, Rafael Jambeiro e Senhor do Bonfim são os novos municípios com emergência por causa da estiagem reconhecida pela Defesa Civil, publicada ontem, quinta-feira, no Diário Oficial da União. Situados em diferentes regiões, os três integram a lista de 123 municípios baianos que estão recebendo recursos e apoio logístico do Ministério da Integração Nacional por causa da seca. Falta d'água, redução drástica da produção agropecuária são reflexos que este ano já afetam 1 milhão e 300 mil pessoas, conforme a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia. Um dos indicativos da estiagem prolongada são 6,1% do volume útil registrado ontem, quinta-feira, no reservatório de Sobradinho, segundo a Agência Nacional de Águas. O lago é o maior do Rio São Francisco, com um volume de 28 mil metros cúbicos de água. Situação complicada dessas regiões no interior da Bahia, né? E agora essas três cidades se unem. Agora são 126 municípios baianos em estado de dificuldades, né? Estado de emergência por causa dessa estiagem que já dura tanto tempo. 6 horas mais 55 minutos. Daqui a pouquinho você tem um rápido intervalo e na sequência tem o destaque musical da hora. Mas agora tem Faces. Meu Amparo. Thank you. aí pra você a música com o Ministério Faces, Meu Amparo. Faltando agora um minutinho para as 7 horas, eu quero mandar um abraço aqui para o Jean. Ele é membro da Igreja Adventista na região de Plataforma e está informando aqui pra gente que começa hoje o encontro de casais que vai acontecer lá na Ilha de Itaparica e terá a presença de 60 casais. Legal, hein? Que bacana. E a presença musical com a Deise Jacinto. Parabéns aí a todos que fazem parte desse distrito de Plataforma que estarão realizando essa programação. Com certeza vai ser muito abençoada. 7 horas depois do intervalo, você acompanha uma música destaque da hora. Bom dia, novo tempo. Bom dia, festa e alegria. Aqui na Novo Tempo, a amizade é pra valer. Bom dia, você te vem com vida. Fique em nossa sintonia, a sintonia do amor maior. Deus pode e quer fazer tudo novo em sua vida. Deus faz tudo novo, de novo. Tudo novo. Esse é o novo DVD e CD dos Arautos do Rei. Adquira o seu a partir de R$32,90 pelo 0300-789-1111, novotempo.com/gravadora ou nas maiores lojas do país. DVD e CD Tudo Novo dos Arautos do Rei. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. O consumo de cigarros é a maior causa evitável de doenças e mortes em todo o mundo. Ter força de vontade e autocontrole já é o primeiro passo para abandonar esse hábito. Aguente firme na hora da fissura. O momento de vontade intensa de fumar dura cerca de 5 minutos apenas. Nesse momento, se distraia com algo, converse com um amigo, beba água gelada, coma frutas a baixas temperaturas ou até chupe um cubo de gelo. A vontade vai passar. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Comunicar esperança. Essa é a missão da Rádio Novo Tempo. Através de músicas, entrevistas, mensagens, falamos de um Deus capaz de mudar a história. Essa rádio é uma bênção e eu conheço assim, várias pessoas que ouvem, que às vezes estão com problemas e quando começam a ouvir o Novo Tempo, recebem mensagens assim, que eu acredito que vem diretamente de Deus. Rádio Novo Tempo. Amor e sensibilidade falando mais alto ao seu coração. Sabia que o seu lixo pode derrubar um avião? O lixo acumulado perto de aeroportos atrai urubus e aves de grande porte que podem causar a queda de aeronaves. A responsabilidade também é sua. Não jogue lixo em terrenos baldios ou próximo a aeroportos. Evite que acidentes assim aconteçam. Um novo tempo começa com novas atitudes. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com um susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Quero lembrar a você ligado pelo Novo Tempo, agora são 7 horas mais 3 minutos, que hoje prossegue a semana especial, a semana que a Novo Tempo preparou com muito carinho para você. Uma semana com o pastor Gilson Brito, o tema Em Busca de Esperança. E hoje, a partir das 9 horas, sexta-feira, você vai ter uma linda mensagem. Em Busca de Esperança, pastor Gilson Brito, logo mais às 9 horas aqui na sua rádio Novo Tempo. Você é o nosso convidado. 7:04, chegando a música Destaque da Hora com Gabriela Rocha. Destaque. Teu santo nome. Hora. Nome do Senhor. Primeira página. Você tem agora os destaques dos principais jornais que circulam nesta manhã de sexta-feira, começando pelo Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, vem trazendo a matéria sobre a prisão do ex-governador, sobre vaias. Cabral deixa a sede da Polícia Federal e vai para presídio de Bangu. Versão criminosa de governantes ricos e governantes pobres, diz Moro sobre Cabral. Juiz fala em prática reiterada e profissional de crimes e destaca a situação de ruína no Rio de Janeiro. Essa é a matéria do Jornal do Brasil. Em São Paulo, o jornal Folha de São Paulo vem trazendo: Dória contraria promessa e estuda reajuste parcial de tarifa de ônibus. Aparece aqui uma matéria falando sobre essa possibilidade. Empreiteiro muda a versão e nega propina à chapa Dilma e Temer. São os destaques do jornal Folha de São Paulo. O jornal Correio da Bahia vem trazendo informações sobre o que aconteceu ontem, né? Curto-circuito provocou apagão na Bahia, segundo a Chesp. O acidente ocorreu na manhã de ontem e atingiu a cidade de Salvador e outros 7 municípios do interior do estado. Segundo a Chesp, foram adotadas providências operacionais para o restabelecimento das cargas, sendo a situação normalizada às 10 horas e 20 minutos. Foi um transtorno ontem para muita gente aqui na Bahia, em Salvador. Também está em destaque no jornal Correio da Bahia o futebol. Com lambanças da zaga, Vitória perde do Santos na Vila Belmiro e segue colado à zona de rebaixamento. Acabou que ficou 3-2 e o Vitória ainda continua fora da zona do rebaixamento, né? Agora o destaque do jornal à tarde. Cabral é preso por corrupção no Rio de Janeiro. Polícia investiga a relação entre morte de cabeleireiro e atentado contra o seu irmão. São os destaques do Jornal à Tarde, agora 7:09, chegando música para você aqui no Bom Dia Novo Tempo com Marquinhos Maraial, o artesão. Pintou com sangue a minha história numa cruz.

Além da música com o Quarteto Voxy, há tempo para você. Agora 7:19. Bom dia. Novo Tempo. Olha, o Cine Bahia tem vagas para costureira, açougueiro, churrasqueiro, entre outras oportunidades, hein? Está sendo válidas essas oportunidades para esta sexta-feira, 18, em Salvador e região metropolitana. Os candidatos interessados devem buscar os postos do Cine Bahia. O horário de atendimento é de 7 às 17. As senhas começam a ser distribuídas sempre pela manhã, às 6:10. Para todas as oportunidades é preciso levar PIS/PASEP, carteira de trabalho, RG e CPF, comprovante de residência e também um certificado de escolaridade. Entre outras vagas, existem vagas para atendente de setor de frios e laticínios, para costureira, para auxiliar de operação, para auxiliar de confeitaria, vagas para chefe de limpeza, para atendente de mercadoria, conferente de mercadoria e vagas ainda para açougueiro. Se você tem interesse em uma dessas vagas, procure ainda hoje o Cine Bahia. Agora 7:20, daqui a pouquinho você tem o programa Comportamento. Bom dia, novo tempo. sobre ela se revela. Dor e angústia suportados pelo amor. Criador e criatura separados pela culpa que o pecado decretou. Sopra o vento carregando a opressão, leva o pó que encobre o rosto da omissão. E em 3 dias o universo silenciou, para enfim ouvir a voz do seu Senhor. Ninguém pode deter, sua força é sem igual. Todos irão saber que ele em breve voltará. Ele vive e pra sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele Dia Novo Tempo. Agora 7:29. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, você acompanha o programa Comportamento, hoje com o Marcelo. Ele vai trazer um comentário muito interessante, com certeza, para você. As rádios piratas contribuem com o tráfico, com o comércio ilegal de armas, que podem causar muitas mortes. As rádios piratas não respeitam os direitos dos cidadãos e ainda conseguem dinheiro fácil. Ajuda a rádio enquanto nós estamos no ar. Não adianta você ajudar depois que tudo para, não. Não colabore com o crime. Denuncie. Disque 133. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Nossa, Marcinha, você vai escrever essa história? Claro que sim. Ou melhor, eu vou jogar fora e vou começar em outro papel. Não, Marcinha, separa o papel em outro lixo. Assim andei melhor, pois o papel demora de 3 a 6 meses para se decompor. Recicle ideias, recicle atitudes, recicle pensamentos. E também não esqueça de reciclar o lixo de sua casa. Contribua para um mundo menos poluído. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. As promessas de Deus ao ser humano, escritas na Bíblia, estão em canções interpretadas pelo trio mais querido do Brasil. DVD e CD Promessas, do Arte Trio. Peça já o seu pelo 0300-789-1111 ou novotempo.com/gravadora. DVD e CD Promessas, Arte Trio. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Aqui na Novo Tempo, você ouve os sucessos da música cristã. Toca os melhores louvores. Melhores louvores. Destaques da hora. Santo, santo, santo. Novo Tempo, não dá pra comparar. Um gesto de carinho, um abraço apertado, coisas tão comuns pra quem faz. Identidade de um povo que prega a verdade, a mensagem da cruz. A música não para. Tocando as melhores. Comportamento. Querido amigo da Rádio Novo Tempo, tudo bem com você? Como vão seus relacionamentos? Esse é o programa Comportamento e é o seu espaço para você participar se estiver passando dificuldades emocionais, se está passando por alguma situação difícil de resolver. O meu nome é Patrícia Mater e todos os dias eu estou aqui com um profissional para te dar uma palavra de conforto. Quem vai nos ajudar hoje é o pastor Marcelo Carvalho. Tudo bem, pastor Marcelo? Olá, Patrícia. É sempre um prazer falar com os amigos a Novo Tempo. Tudo na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e obrigado por enviar suas perguntas a nós. Para nós é um privilégio quando podemos atendê-los. Pastor, o relato que nós vamos abordar hoje, ele diz o seguinte. O meu casamento está um caos. Eu já tentei de diversas formas salvá-lo, mas sem resultados. Meu marido só promete, mas nunca cumpre. Vive pedindo perdão, mas também repetindo as mesmas coisas. Ele só me ofende insinuando que tem outro homem. Isso está me matando. Os meus filhos presenciam tudo isso. Eu não tenho paz. Peço tanto para Deus para eu poder aceitar ele como é, mas eu não consigo. Uma vez ele estava mexendo no meu celular e apareceu uma foto no WhatsApp de uma pessoa que eu nem conheço. E ele me acordou aos berros falando que eu estava traindo com essa pessoa. Acontece que eu tenho muitos contatos desconhecidos porque eu ofereço muitos estudos bíblicos. Mas ele sempre tem um pretexto para sair para beber e me acusar. Eu estou casada há 25 anos com ele e estou muito cansada. Eu preciso de ajuda. Olá, amiga. Lamento pelo seu sofrimento. Esse tipo de ciúmes conjugal tem algumas origens que, se estudadas e tratadas, podem ser curadas e restabelecer a paz na relação. Primeiro, há homens que viram a mãe trair o pai. Segundo, há homens que imaginam que a mãe traiu o pai. Terceiro, há homens que possuem uma tara sexual. Imaginam a esposa com outro homem. Isso lhes traz prazer e satisfação, por incrível que nos possa parecer. E quatro, há homens extremamente inseguros que não entendem por que a esposa os escolheu se eles, intimamente, se sentem tão indignos e despreparados para a função marital ou social. Se este é o caso, é preciso uma ajuda profissional, séria e constante. Procurem um terapeuta de casais e, se precisarem, um psicólogo. É preciso entender a construção psicológica, e digo de ambos, depois os papéis familiares e suas funções. E, finalmente, ajustá-los dentro da relação. Deve haver muita coisa fora de lugar para que ele haja assim. Busquem, é claro, a intimidade pessoal e familiar com Deus. Sem ele, é impossível manter uma família e desfrutar dos prazeres que ele planejou dentro dessa união. Sucesso nessa busca. É possível vencer. Estaremos aqui orando por vocês. Obrigada, pastor Marcelo. E você que está nos ouvindo agora, se também quiser participar com a gente, conte a sua história no e-mail comportamento@novotempo.com. Você não precisa se identificar. O nosso programa fica por aqui. Até amanhã. Comportamento. Bom dia, Novo Tempo. Isso mesmo, você está ligado com o Bom Dia Novo Tempo, agora 7:35. E eu estou mandando aqui um abraço para ouvintes queridos que mandam suas mensagens pelo nosso WhatsApp 9165-3053. Eu estou recebendo aqui o recadinho da Cleonice. Olá, Carlos, bom dia. Sou Cleonice da Igreja de Lagoa Seca. Gostaria de ouvir um louvor e oferecer para meus irmãos. Carlos, mande um abraço para mim e para o meu esposo, Magalhães. Estamos aqui ligados com a Novo Tempo. Um abraço aí para esse casal querido. Papai do Céu continua abençoando a vida de vocês. Deixa eu ver aqui um outro pedidinho que chegou até para mim aqui. Bom dia, Carlos. Sou Neia de Candeias. Mande um abraço para o meu esposo Roque, para o Nelson, para a Tatiana, para o Roberto, para o meu filho Isaac, para o Levi. Todos nós estamos ouvindo a Rádio Novo Tempo e quero pedir também uma música. Tá certo? Um abraço aí para a Neia lá de Candeias, na Grande Salvador. Bom dia, Carlos, para todos aqueles que fazem parte da comunidade adventista em Salvador, na região de Arenoso. Toca uma música pra gente, é o Renilson e a Railda que estão pedindo. Um abraço para esse casal querido lá da região de Arenoso. 7:36. Agora tem Beth Souza matando saudades, tesouro. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é Tempo. Notícias online. Hora certa, Novo Tempo, agora 7:41. Daqui a pouquinho tem a voz da profecia. Antes tem notícias, né? 7:55 você tem o direto da redação. Olha, pelo menos 168 empresas que juntas respondem por um débito de mais de 10 bilhões relativos ao ICMS foram convocadas na Bahia para tentar a regularização fiscal na Semana Nacional de Conciliação. A edição baiana do evento com as varas de fazenda pública foi iniciada ontem, com mutirão no saguão de entrada da sede do Tribunal de Justiça em Salvador. A ação estende-se até o dia 24. O evento também permite a renegociação com opção de redução de encargos e parcelamento para débitos tributários junto à Prefeitura de Salvador, relativos ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial, IPTU 2013, para os imóveis residenciais e comerciais de 2011 a 2013, para os terrenos, além de impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, de bancos e clientes e clínicas. Este ano, o mutirão de conciliação tem um movimento bem menor que em comparação com o realizado ano passado na Arena Fonte Nova, onde desde cedo já havia filas de contribuintes interessados na isenção dos encargos. Então, se você tem alguma dificuldade com relação à IPTU e à ICMS, procure o quanto antes a Secretaria da Fazenda para que você possa ter essa situação regularizada. Agora são 7:44. Ministério Five, sacrifício. Meus pecados, Ele suportou. és meu Salvador, o meu Senhor, que morreu por mim, a minha culpa ele carregou. Ganhei a salvação. Novo Tempo. Vinde e toma. minhas águas, meus pensamentos não são os seus, e os meus planos você não entenderá. Então esse convite em forma de canção com Daniel Salles, Vinde as Águas. Agora 7 horas mais 52 minutos. Novo Tempo. Bom dia, Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem notícias, tem o Direto da Redação e logo depois o programa Voz da Profecia. Mas antes eu quero dar presentes hoje, hein? Você está em casa ouvindo a Rádio Novo Tempo, você liga, participa e ganha um presente. E hoje é o CD duplo do Ralph Welton. Quem sou eu? Como participar? É só ligar. 33367999. O primeiro que ligar vai estar ganhando esse lindo CD. É um CD duplo, lançamento da gravadora Novo Tempo. Participe, ligue agora 33367999. Lembrando que às 8h30 você tem Anjos da Esperança. Você é anjo? Se você ainda não é anjo da esperança, você pode ser. É só você participar desse ministério tão especial pelo telefone. 0 operadora 12 2127 3030. E eu já tenho a primeira participação de hoje. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É o Cristiano, quilômetro 17. Você está no quilômetro 17 hoje, né, Cristiano? É. Quer dizer que você foi o primeiro a ligar e você vai ganhar o CD do Ralph Welton, lançamento da gravadora Novo Tempo? Isso. Muito bem. E você quer mandar um alô para quem, Cristiano? Eu quero mandar um alô para o jovem do quilômetro 17, Roteirinho e Abaitê. E avisar ele que... Você pede, né, no tempo toca, a voz da esperança. Ah, muito bem. Valeu então, Cristiano. Um abraço para você. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Tá aí a participação do Cristiano. Ele foi o primeiro a ligar e acaba de ganhar o CD do Ralph Welton, Quem Sou Eu. Agora tem Grupo Armas fechando essa sequência. Logo depois você tem o programa A Voz da Profecia, depois das notícias, depois do Direto da Redação. Quero sentir que contigo já posso ser que venha brilhar para todos que querem sentir o som da justiça. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos e quero sentir que contigo já posso ser. Jesus. Instituto da Redação, primeira edição. Oito horas e 56 minutos, horário brasileiro de verão. Esse é o Direto da Redação, primeira edição. Eu sou Luana Masquerim, trazendo os principais destaques do Brasil e do mundo para você. A direção de jornalismo é de Wagner Cantori. Ventos de até 95 quilômetros por hora atingiram o sul de Santa Catarina nesta quinta-feira. Em todo o estado, quase 50 mil unidades consumidoras ficaram sem luz à noite, de acordo com a concessionária responsável pela distribuição de energia. Na cidade de Balneário Arroio da Silva, uma unidade de saúde registrou vários estragos. Em Criciúma, a parede de um ginásio veio abaixo, mas não há relatos de feridos. O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, mudou a versão do depoimento dado à Justiça Eleitoral e negou o pagamento de propina à chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha presidencial de 2014. O pagamento da propina é utilizado como argumento em uma ação que é movida pelo PSDB, que foi derrotado no segundo turno da eleição, para pedir a cassação da chapa Dilma Temer. Os líderes do PMDB tentaram tratar a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, como um fato isolado e descolado do partido. O senador Romero Jucá, presidente da legenda e líder do governo no Congresso, afirmou que ele desconhece os motivos da operação. Ele afirmou que é importante garantir o direito de defesa e avaliou que a situação não pode ser tratada como um problema partidário. A Petrobras foi multada em US$1.400.000 por causa de uma contaminação ambiental em Bogotá, a maior na história da cidade. Há 6 anos, as autoridades locais encontraram um vazamento de combustível num posto de gasolina e os moradores da área próxima ao estabelecimento detectaram um cheiro de gasolina que foi invadindo as casas e os apartamentos vizinhos. O governo colombiano informou que a água e o solo foram afetados. A Petrobras ainda pode apresentar recursos. São Paulo registrou 132 casos de feminicídio um ano depois de o estado começar a classificar o crime de acordo com a lei nacional. O dado está no levantamento do Tribunal de Justiça e São Paulo teve uma média de 11 assassinatos de mulheres por mês pelo simples fato de serem do sexo feminino. É isso que caracteriza um feminicídio, a mulher sendo morta pelo fato de ser mulher. O estado concentra mais que o dobro de registros do que o Rio de Janeiro. A arrecadação de royalties e participações especiais no país sobre a produção do petróleo acumula uma queda de 29% em 2016. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, é o segundo ano seguido de queda, o que afeta diretamente o caixa da União, dos estados e municípios. O quadro contribui com o agravamento da crise fiscal e financeira dos governos. E o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, descreveu Donald Trump como um líder digno de confiança após um encontro com o presidente eleito dos Estados Unidos. Durante a conversa, eles debateram falas da campanha do republicano que causaram preocupação em torno da aliança entre Estados Unidos e Japão. Agora faltando 1 minuto para as 9, horário brasileiro de verão. O jornalismo Novo Tempo fica por aqui, mas a gente volta ao meio-dia com mais informações. Até lá. Direto da Redação, primeira edição. Aqui na Novo Tempo você ouve os sucessos da música cristã. Se o Senhor tem ficado em silêncio, toca os melhores louvores. Cuidei de você, quando seu coração se quebrou. A música não para. Hoje você está no lugar de Jesus. Seu chamado é Novo Tempo, tocando as maiores. Maiores. Meu filho, não tem mais. Novo Tempo. Ele vem, eu creio, ele Graça. As histórias inesquecíveis. Eu tinha vontade de cantar e orei para pedir. A vida contada e cantada por quem foi chamado para uma missão especial. Louvar, abençoar vidas através da música. E esse texto mudou a minha vida, salvou a vida do meu... Clube da Música, um espaço diferenciado na programação da Novo Tempo. Toda quarta, às 18h, com reprise aos sábados, às 19h. Clube da Música, só aqui, na Novo Tempo, a voz da esperança. Acompanhe a programação da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Em Curitiba, Paraná, 106,5 FM. Em Campinas, São Paulo, AM 830. Em Nova Venécia, Espírito Santo, 100,3 FM. Em Salvador, Bahia, AM 920. Na internet, novotempo.com/rádio. Estas são algumas das emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Ouça e participe da programação. Era uma vez uma família que gostava muito de usar o chuveiro. Os eletrodomésticos, eles realmente usavam muito. Crianças, essas férias têm um presente para vocês. Vamos fazer um programa diferente. Ué, querida, cadê as economias para o acampamento das crianças? É que este mês eu precisei usar para pagar a conta de luz. Com pequenas ações, você pode fazer muito pelo meio ambiente. Economize energia. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. As promessas de Deus ao ser humano, escritas na Bíblia, estão em canções interpretadas pelo trio mais querido do Brasil. DVD e CD Promessas, do Arte Trio. Peça já o seu pelo 0300-789-1111 ou novotempo.com/gravadora. DVD e CD Promessas, Arte Trio, mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Que anuncia a volta do Senhor. O pastor Ivan Saraiva com a mensagem da palavra de Deus. Olá, querido amigo da Voz da Profecia e da Rádio Novo Tempo. Louvado seja Deus pelo cuidado, pela proteção, pelo amor que Ele demonstra a cada dia por mim e por você. A cada manhã que temos a oportunidade de viver, sabemos que são as misericórdias de Deus se renovando para você e para mim. Deus tem grandes sonhos e grandes planos para a vida de cada um dos seus filhos. Nosso problema é estarmos dessintonizados, isso mesmo. Assim como você precisa colocar a sintonia certa para poder ouvir a Rádio Novo Tempo, você também precisa estar em sintonia com Deus. E nós fazemos isso quando nos apegamos a Ele, a Sua Palavra, quando estudamos as Sagradas Escrituras e passamos tempo ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que falar que amamos Jesus não nos torna cristãos. Nós somos definidos por aquilo que fazemos e não por aquilo que dizemos ou por aquilo que cremos. Aquilo que nós fazemos é o que nos define. Por exemplo, querido, de que adianta um indivíduo dizer que ama a esposa se bate na esposa? O que o define não é o que ele fala, mas é o que ele faz. Nós somos definidos por aquilo que fazemos. E é por isso que a graça de Cristo, ela sempre irá nos levar para a mudança de comportamento, para a mudança de atitude, de maneira de entender e de reagir às coisas do mundo. E o nome que nós damos a isso, biblicamente, é santificação. Veja o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A santificação nos leva a tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtudes. Isso é santificação. A graça nos leva a esse tipo de postura, a esse tipo de pensamento, e aí então os nossos pensamentos irão influenciar nossas palavras, que irão influenciar nossas ações. E o que nos define, você já sabe, é aquilo que nós fazemos, não apenas aquilo que pensamos, cremos ou falamos. Há um outro texto também que eu julgo bastante relevante. O livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 15, nós lemos assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você percebeu? Os maus pensamentos nos levam a quê? A ações ruins. Assim como bons pensamentos sempre nos levarão a coisas boas. Antes de nós agirmos, tudo começou a acontecer na nossa mente. É por isso que nós precisamos guardar nossos pensamentos, porque se o que nos define são nossas ações e a raiz das nossas ações são os nossos pensamentos, a gente precisa aprender a cultivar bons pensamentos. Que tipo de pensamento tem invadido o seu coração? Que tipo de pensamento tem destruído a sua vida? Existem pensamentos aí dentro de você que ninguém conhece, que estão conduzindo você para um lugar errado e ruim? Querido, eu e você precisamos nos aproximar mais de Cristo e afastar mais esses pensamentos negativos. Olha só o que Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É exatamente isso. Nosso coração, sede dos nossos pensamentos, da nossa emoção, uma figura de linguagem que a Bíblia usa, dizendo: olha, guarda o teu coração. O que ela está dizendo? Guarde os teus pensamentos, guarde as tuas ideias, tudo aquilo que é louvável, tudo que é puro, que é de boa fama, justo, verdadeiro, respeitável. Isso devemos gastar tempo com os nossos pensamentos. Por quê? Porque se os meus pensamentos forem bons, as minhas ações serão boas. Se os meus pensamentos forem maus, minhas ações serão más também. Por isso, reflita sobre o que você tem feito com os seus pensamentos. Os nossos pensamentos não nos foram dados para ficarem vagueando por lugares ruins ou por lugares estranhos, não. Eu e você devemos usar nossos pensamentos para o bem, porque com certeza eles nos levarão a ações boas ou ruins. Querido, sabe qual é uma boa forma de você guardar bem os seus pensamentos e assim desenvolver boas ações? Contemplando aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. A Bíblia declara que nós somos transformados pela contemplação. É por isso que nós aqui, da Voz da Profecia, criamos um DVD. Um DVD onde eu preparei as mensagens, gravei as mensagens e eu quero presentear você para que você passe um bom tempo com a Palavra de Deus, orando, estudando, se aproximando das verdades bíblicas. E sabe como você faz para poder ter esse DVD, que é um presente? Ele não está sendo vendido aqui, eu não estou vendendo nenhum DVD, é um presente para você e também não é sorteio. Todos aqueles que quiserem poderão ter esse DVD, é tão simples. Basta você ligar aqui para a Rádio Novo Tempo. E o telefone é muito simples. Se você puder anotar no seu celular, tablet, se você tem uma caneta e um papel, anote o número do telefone da Rádio Novo Tempo. Você vai ligar para cá e vai pedir o DVD do pastor Ivan Saraiva. O nome do DVD é Respostas, DVD Respostas. Você vai ligar e vai dizer: olha, eu quero o DVD do programa da Voz da Profecia. E eles vão pegar o seu endereço e eles vão enviar para você então. É muito simples o telefone. Anote aí. 0 operadora 12 21 27 21 31. 0 operadora 12 21 27 2131. Ficou claro para você? Se você preferir, você pode entrar em contato conosco através do nosso site, novotempo.com/rádio. Clique ali, tem um banner bem grande. Peça o seu curso bíblico, anote seu endereço e nós vamos enviar para você com muito carinho para que você cresça no conhecimento bíblico. Se você puder agora, querido, feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos, Senhor, a termos uma vida santa, uma vida correta e íntegra. Ajude para que os nossos pensamentos nos levem sempre a boas ações e assim possamos dignificar o Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, aqui é Milton Andrade, baixo do Arautos do Rei. Pensando em você, nós preparamos o DVD Respostas, o Evangelho puro e simples, com 15 temas bíblicos apresentados pelo pastor Ivan Saraiva. Olha, não é sorteio, é um presente. Ligue para o telefone 0 operadora 12 2127 3121 no horário comercial. Se preferir, acesse o site novotempo.com/rádio e dê um clique no banner Quero Receber um Estudo Bíblico e depois é só fazer o seu cadastro. Ah, você também pode escrever para a Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Você receberá em sua casa totalmente grátis. Vamos lá, faça contato conosco, estamos esperando por você. E encerrando a mensagem, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, Novo Tempo. Festa e alegria, aqui na Novo Tempo, a amizade é pra valer. Bom dia, você te vem convida, fique em nossa sintonia, a sintonia do amor maior. Entenda as diferenças entre homem e mulher. Obtenha conselhos sobre a administração financeira da casa, educação dos filhos e sexualidade do casal. Faça o curso bíblico Família Feliz por correspondência, inteiramente gratuito. Peça já o seu pela Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, ou pelo e-mail escolabíblica@novotempo.org.br. Nossa, Marcinha, você vai escrever essa história? Claro que sim. Ou melhor, eu vou jogar fora e vou começar em outro papel. Não, Marcinha, separa o papel em outro lixo. Assim é bem melhor, pois o papel demora de 3 a 6 meses para se decompor. Recicle ideias, recicle atitudes, recicle pensamentos. E também não esqueça de reciclar o lixo de sua casa. Contribua para um mundo menos poluído. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com um susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você está sintonizado com a Novo Tempo, uma emissora do Sistema Adventista de Comunicação, agora em Salvador, 8:20. E se você quiser ouvir novamente o programa Voz da Profecia, é muito fácil. Você pode acessar novotempo.com/rádio ou então você pode ouvir o programa Revista Novo Tempo. Logo mais às 14:00, essa mensagem vai ser reapresentada. Daqui a pouquinho tem Anjos da Esperança e hoje quero mandar um abraço especial para a nossa amiga Simone, lá na Ilha de Taparica. Ela tem um ministério muito bonito, trabalha com meninos e meninas, com as crianças. E ela tem uma netinha, a Heloísa, que hoje está completando 2 aninhos. Alô, Heloísa, parabéns para você, parabéns ao papai, à mamãe, à vovó, parabéns a toda a família. Papai do Céu continua abençoando a sua vida e especialmente a vida da Heloísa. E o destaque da hora vem em homenagem para a Heloísa e para as crianças que acompanham o Bom Dia Novo Tempo. Tia Cecel, banho gostoso. Agora. Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho banho, de chuveiro, de banheiro ou de bacia. Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho de chuveiro, de banheiro, de bacia. Lava, esfrega tudo, o pescoço e a mão. Com uma mão segura a bucha e com a outra o sabão. Lava, esfrega tudo, tá cheiroso pra chuchu. E no cabelinho não esqueça do shampoo. E aí, galerinha, vocês usam shampoo, sabonete no banho? Olha só, além de gostoso, pode ser muito divertido! Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia. Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia. Lava e esfrega tudo, o pescoço e a mão. Com uma mão segura a bucha e com a outra o sabão. Lava e esfrega tudo, tá cheiroso pra chuchu. E no cabelinho não esqueça do shampoo. E começa no pescoço, lava as costas com um abraço. Vai descendo pra barriga e não esqueça do seu braço. Lava os pés e vem subindo, e a sujeira se desfaz. E nas partes mais sujinhas, lava a frente e lava atrás. E começa no pescoço, lava as costas com um abraço. Vai descendo pra barriga e não esqueça do seu braço. Lava os pés e vem subindo, e a sujeira se desfaz. E nas partes mais sujinhas, lava a frente e lava atrás. Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho de chuveiro, de banheira ou de bacia. Como é gostoso tomar banho todo dia. Banho de chuveiro, de banheiro. A música Destaque da Hora, homenagem às crianças, especialmente para a Heloísa, lá da ilha de Itaparica, que está fazendo hoje 2 aninhos. Parabéns aí para a família. E um grande e um ótimo final de semana, um grande abraço. Agora 8 horas e 23 minutos, chegando a sequência de músicas para você matar as saudades. É a sequência em música de Flashback. É hora de viajar no tempo e conferir sucessos que marcaram gerações. No ar, Flashback. E a gente começa a sequência com o Grupo Logos, Autor da Minha Fé. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Minha fé, ó Pai, eu queria queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Que marcaram época. Flashback. Você Matar Saudades, uma sequência muito especial, né? Ronaldo Arco, Prossiga. Antes teve Grupo Logos com a música Autor da Minha Fé. Agora são 8 horas e 32 minutos, a gente vai ter um intervalo e na sequência tem Anjo da Esperança, mas antes eu quero perguntar uma coisa para você. Qual a igreja você vai amanhã pela manhã? Em que bairro, em que cidade você vai amanhã? Se você tem alguma dúvida, você pode acessar o encontreumaigreja.com.br. É isso mesmo. Se você tem um bairro aí que você mora e não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, é muito fácil. É só você acessar encontreumaigreja.com.br e você vai saber exatamente aonde você pode adorar amanhã, pela manhã, junto com os adventistas do sétimo dia, tá bom? Mandando um abraço aqui para o Oswaldo e para a Lolita, eles pedem que a gente mande um alô e um abraço para a Sara e para a Ellen. Elas vão estar se formando nesse final de semana, aliás, dia 13 de dezembro, né? Elas vão estar se formando na área de, da Faculdade Adventista, na área de Pedagogia. Parabéns aí para as duas pedagogas que fazem parte da família do Oswaldo e da Olita. Parabéns pela formatura. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você tem Anjos da Esperança. Lembrando que você pode ligar, já pode ligar, 0 operadora 12 21 27 3030 e conhecer e saber como você pode fazer parte também desse grupo, desse ministério tão especial. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Novo Tempo. Bom dia, Novo Tempo. O consumo de cigarros é a maior causa evitável de doenças e mortes em todo o mundo. Ter força de vontade e autocontrole já é o primeiro passo para abandonar esse hábito. Aguente firme na hora da fissura. O momento de vontade intensa de fumar dura cerca de 5 minutos apenas. Nesse momento, se distraia com algo, converse com um amigo, beba água gelada, coma frutas a baixas temperaturas ou até chupe um cubo de gelo. A vontade vai passar. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Olá, amigo da Rádio Novo Tempo. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva. Para mim é uma alegria poder convidar você a ouvir todas as quartas-feiras, às 8 da noite, o programa Está Escrito Adoração. É simples de explicar. É um culto de adoração e louvor ao nome de Deus. Muita música, muita pregação da palavra de Deus e você vai entender. É o seu culto de final de semana, agora no meio dela. Eu tenho certeza, você vai adorar. Ah, eu bebo mesmo, cara. Eu bebo. Eu bebo porque a minha vida é um lixo, não presto pra nada. Escuta aqui, ninguém me ama, eu não preciso mais viver essa vida, eu não preciso mais. E se eu morresse hoje, ia lembrar de mim? O alcoolismo pode ser uma tentativa de fugir da solidão. Fique atento. Valorize a vida de quem você ama. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Você que está no trânsito, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a maioria das pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito tende a colocar a culpa no outro? Precisamos parar para pensar nas nossas atitudes no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, eu sou o pastor Laerte Lanz e eu estou de volta aqui com o programa Anjos da Esperança para contar para você mais uma história de vida transformada e também fazer um convite muito especial para você e você se tornar a partir de hoje um parceiro da Novo Tempo, um doador, um anjo da esperança, um anjo que leva esperança para milhares de pessoas através da sua doação, através também dos meios de comunicação. E hoje vamos conhecer a história da Noreni e do Newton. Nós sempre fomos fiéis a Deus, sempre entendemos sobre o dízimo, que a gente tinha, que o dízimo é sagrado, E nós, sempre dando o dízimo, nós recebemos muitas bênçãos. Nós frequentávamos 8 anos uma congregação, e lá a gente ficou se aborrecendo com a pregação, não gostamos muito. Era muita pressão psicológica de dizer para a gente, chegar e dizer para a gente, se vocês não cumprir, não entregar tudo que tem, vocês não vão ser abençoados. Quase que todas as vezes que eu ia na igreja, eu pensava, mas isso aí não está certo. Não está certo, eu vou descobrir uma forma de encontrar uma verdade. Essa não é a verdade. E, então, acho que eu sempre pensava assim, sim, mas Deus é dono de tudo, Deus não é dinheiro. Então, é aquela pressão sobre dinheiro. Então, aquilo ali foi me deixando triste com a congregação. Cada vez que nós íamos numa reunião, eles nem chamavam de culto, era reunião. Numa reunião, nós saíamos tristes da igreja. A palavra de Deus, para mim, parece que ela não estava adormecida em mim. Eu não conseguia me trazer curiosidade com a palavra de Deus. Parece que eu estava me conformando, eu estava me adormecendo. Me conformava com o que eles diziam, e dizia, ah, não, tá bom, eu fui na igreja, eu já cumpri com minha obrigação de ir naquele dia, né? Então agora já vinha para casa, vinha conformado, vinha para casa, não lia a Bíblia, não fazia lição da Bíblia, não fazia nada. Eu ficava como se dissesse assim, ah, eu fui na igreja, já estou bem, o pastor já orou por mim, eu já fiz e não, as palavras que eu lia na Bíblia, quando eu lia, não encontrava quem me tirasse dúvida. E resolvidos a não frequentarem nenhuma igreja, Newton e Noreni começaram a procurar pela real verdade, estudando a palavra de Deus. E então encontraram a TV Novo Tempo. A gente resolveu que nós não vamos mais congregar. Eu já tinha tomado a minha decisão. Não vou mais nenhuma igreja, vou ficar em casa agora. Só se Deus, se nosso Pai lá em cima quiser que nós continuamos a conhecer a palavra, a verdade sobre a palavra dele, ele vai nos mostrar uma direção. Aí todos os dias eu me ajoelhava na lado da minha cama e orava. E pedia que Deus, Senhor, me mostre o caminho, que eu não aceito ser enganada. E eu não estou entendendo mais nada. Então eu não vou mais nenhuma igreja, vou procurar mais nenhuma igreja. Vou ficar em casa, não vou mais seguir as igrejas. Porque eu não estava aceitando, eu estava me sentindo sufocada, sentindo pressionada dentro da igreja. Eu estava com zapeando, como eles dizem, o controle, né? E passou do 12 ali, quando caiu no canal 14. Aí eu olhei e disse que o canal 14 é um canal que eu nunca vi. Mas eu vou dar uma olhada nesse canal. Estava o programa da Arena do Futuro, o pastor Luiz Gonçalves falando, e me chamou a atenção que nós já não estávamos mais participando, indo em igreja nenhuma. E ele disse, se você está procurando uma igreja verdadeira, bah, mas aquilo ali foi uma maravilha. Procurando uma igreja verdadeira, chega mais perto, que eu vou mostrar para você. Na Bíblia, a igreja verdadeira, Deus, o Pai maior, botou o canal da Novo Tempo na vida da gente para abrir os horizontes. Coisa mais linda isso. Ele abriu, ele clareou que nem essas luzes aí, ó. Ele clareou tanto que até hoje a gente está... As trevas não tem mais aqui na minha casa. Dia a dia, assistindo a Novo Tempo, o casal recuperou a fé em Deus e os pensamentos e dúvidas foram sendo esclarecidos. Dia a dia, a gente só assiste a Novo Tempo. Porque a programação assim ensina, cada um que se apresenta ali, todos os pastores que se apresentam, eles passam uma coisa muito linda. E eles vão clareando todas as dúvidas que a gente tem, como aquele que faz as perguntas e respostas, ensina a Bíblia, Leandro Quadro, ele tira todas as dúvidas sobre a que a gente quer saber sobre a palavra de Deus. Eu acho que aquilo ali vai tirando toda a dúvida que a gente tem, nós vamos aprendendo aos pouquinhos, ele vai explicando, basta prestar bem atenção, nós vamos ficando bem preparados, quer dizer que mais o curso que a gente faz, Eles dão chance da gente chegar e perguntar e ter as respostas que a gente quer. Isso quer dizer que nos clareou. Nós ficamos completamente claro agora do que a gente tinha, do tudo que está tapado nos nossos olhos, que a gente não aprendia, não conseguia entender. O Novo Tempo dá uma amplia, ela cria eu até me entusiasmo em falar, ela cria uma expectativa da pessoa poder crescer espiritualmente. Eles colocam muito bem a palavra de Deus, porque isso é tudo tirado da Bíblia, né? Eles não tiram nada da cabeça deles. Nada é acrescentado nem tirado que não esteja ali na Bíblia. Nilton e Noreni são muito gratos à TV Novo Tempo e também à rádio. E são muito agradecidos também a Deus. Quem não está ouvindo a Novo Tempo está perdendo de ver um canal que coloca as pessoas num estágio espiritual avançado. Para o tempo de hoje, que só existe sujeira na televisão, só existe imundice, só existe coisa que vai decaindo a parte espiritual e a moral, a Novo Tempo dá de 100 a 0 em todas as outras televisões. Nem falei na rádio ainda. A rádio, e também tem pelo celular, que nem agora há pouco o pastor estava falando, o pastor Luiz Gonçalves. Você que tem o seu amigo, a sua amiga, pela internet ou pelo WhatsApp, passe mensagem para ele, passe mensagem para ela, para que cada vez mais vá ampliando, porque esses aparelhos de informática, o computador, a televisão e o celular, eles têm um grande poder para propagar a palavra de Deus para mais pessoas, em vez de estar passando mensagem de bobagem, de fofoca, né? Coloca a palavra de Deus ali. Se não fosse pela Novo Tempo, hoje eu não estava perdido ainda. Nós continuávamos perdidos. Graças a Deus que nós encontramos esse canal. Muitas vezes eu me emociono sozinho aqui. É uma dedicação muito grande que vocês têm, que eu acho que vocês todos têm, sabe o quê? São abençoados pelo Papai do Céu quando vocês falam, quando vocês saem cada dia, quando vocês fazem cada dia um trabalho. Ali não está só o trabalho profissional, só o interesse de vocês fazer o profissionalismo. Ali vocês estão também evangelizando de uma forma carinhosa a cada pessoa. A mim me atingiu dos pés à cabeça. Já conseguiram me conquistar, não vocês, mas para a honra e glória de Deus, né? Ah, meu amigo, minha amiga, você que me ouve neste dia, você não faz ideia de como você pode ser usado por Deus, usada por Deus, ao você se tornar um anjo da esperança e poder abençoar muitas pessoas com a sua doação. É verdade. Ao você se tornar este anjo da esperança, você vai poder sim ser usado por Deus para levar paz e esperança e a verdade pelos meios de comunicação. Você não quer ser um anjo da esperança a partir de hoje? É o meu convidado para isso. Ligue agora para 0, o código de área 12 21 27 30 30. Vou repetir o nosso telefone. Código de área 12. A operadora, você trabalha com aquela que você já deseja ou já trabalha. E o nosso telefone é 21 27 30 30. Se você preferir online, nosso site é anjosdaesperança.com. Ali mesmo você vai poder fazer o seu cadastro e a sua doação. E ainda, se você preferir pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp é muito fácil. Nosso código de área é 12-98151-0081. Vou repetir, código de área 12-98151-0081. Deixe o seu recadinho assim no WhatsApp. Quero ser um anjo da esperança. O seu nome, e a nossa equipe vai poder dar um retorno e ter um contato com você para poder fazer o seu cadastro e você se tornar um anjo da esperança a partir de hoje. Faça parte desta missão. Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Bom dia, Novo Tempo. Mais uma bela história do Anjos da Esperança. Seja você também um anjo. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 3030. Eu sou anjo, você ainda não é? Não é porque não quer. Você pode ligar agora mesmo. São 8 horas 47 minutos, 0 operadora 12 21 27 3030. Daqui a pouquinho, às 9 horas, tem o pastor Gilson Brito. É, ele vai estar fazendo uma linda mensagem para você dentro dessa semana especial que o Novo Tempo preparou com muito carinho. Em busca de esperança, daqui a pouquinho às 9 horas. Quero mandar um abraço aqui para o Jean, ele está lá na ilha de Itaparica, caminhando, né, viajando, andando em direção à programação especial que a igreja na região de Plataforma vai estar realizando. É um encontro de casais que terá o início hoje, sexta-feira, amanhã sábado, né? E eu quero mandar um abraço para todos esses casais queridos, todos que estão organizando, os pastores convidados, mandar um abraço também especial para Deise Jacinto, que junto com o esposo vão estar participando de toda essa programação. E atendendo ao pedido do Jean, a gente traz no pedido, tocou a sua música preferida, a música da Deise Jacinto, você Final pede. Feliz. A gente toca. Oh, Edil tocou sua música preferida, Deise Jacinto, Final Feliz. Agora, 8h52, quero mandar aqui meu abraço para o ouvinte repórter, né? Ele está desejando um bom dia e um bom final de semana para todos que acompanham a programação da Rádio Novo Tempo e que são membros da igreja lá de Águas Claras Sede. Valeu, Águas Claras Sede, sempre ligado com a gente. Estou atendendo também aqui o pedido da Vitória, lá de Candeias. Olá, Carlos. Quero mandar uma música especial da Laura Morena para minha mãe Sheila, para o meu primo Isaac, para o meu primo Levi e para todos que fazem parte da Igreja Adventista de Ouro Negro aqui em Candeias. Pediu, tocou a sua música preferida. Você pede, a gente toca. Pediu, tocou. Tocar suas vestes pra sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado pra que sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar e ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver. Tocou a sua música preferida, Laura Morena, Antes Você Precisa Crer. Olha, eu recebi aqui uma ligação muito especial da Aparecida. Ela mora lá no bairro do Parafuso, lá na região de Camaçari. Quer ouvir uma música com Marquinhos Maraial? Está oferecendo especialmente para a Cristiane, que mora lá no bairro de Periperi, está acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo. Aparecida, um abraço para você, Papai do Céu continua abençoando a sua vida e a toda a sua família. Pediu, tocou a sua música preferida. Você pede, a gente toca. Espada, escudo, luz que ilumina um caminho escuro. expressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. De amor, tesouros, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo, é toda a divindade. Impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi por Deus como prova de amor. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Na Rádio Novo Tempo, a música do Marquinhos de Maraial, No Pediu, Tocou, a sua música preferida. Agora são 8 horas mais 59 minutos. Eu fico por aqui desejando um bom restante de sexta-feira, um sábado feliz e abençoado para você, para toda a sua família, um domingo tranquilo. Se Deus permitir, estaremos de volta na segunda-feira, às 6 horas, com mais um Bom Dia Novo Tempo. Fique na paz. Na sequência, você tem o pastor Gilson Brito com uma linda mensagem que vai, com certeza, tocar o seu coração. Passando bem ao coração, a novo tempo te deseja alegria. Deus usou a rádio para alcançar eu e a minha família, porque a gente não tinha realmente conhecimento da palavra de Deus. A gente estava numa igreja, mas realmente a gente não tinha comunhão com Deus, a gente não tinha a paz que a gente tem hoje, a gente não tinha a verdade que a gente tem hoje. Olha, eu acho que foi o caminho que Deus usou, né, através da rádio, né? Que colocou ali, que eu busquei ali e falou, quer dizer, foi um meio que Deus me mostrou através da rádio, porque eu dizendo assim, meu filho, aqui está o caminho, então é só seguir. Foi um caminho, né, que ali, uma direção que eu busquei, ele me atendeu, não demorou muito não, foi maravilhoso. E nunca mais a gente parou de ouvir a rádio, porque realmente a rádio foi uma bênção na vida da gente. Novo Tempo, a voz da esperança. Olá, amado ouvinte, eu sou Darley de Alves e quero convidar você para o nosso Consultório de Família, um programa para falar de relacionamento e crescimento pessoal. Consultório de Família, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na programação da sua Novo Tempo. Nós vamos conversar sobre dicas saudáveis para você desenvolver a felicidade no seu casamento, na sua família, no seu lar. Participe conosco ao vivo, eu espero por você. É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Novo Tempo, a voz da esperança. A Novo Tempo está cada dia mais perto de você. Seus programas preferidos você já pode ouvir e baixar pelo iPhone, iPod e iPad. Assine gratuitamente o podcast da Rádio Novo Tempo no iTunes. novotempo.com/rádio. Você deve ser diferente de tudo e de todos, mas igual a Cristo. Então sou renovado. Este é o DVD e CD diferente do pastor Daniel Nidic. Adquira já o seu pelo 0300-789-1111 ou novotempo.com/gravadora. Quero ir mais além. DVD e CD diferente de Daniel Nidic. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Começa agora o programa Em Busca de Esperança, com o pastor Gilson Brito, ao vivo, para todo o Brasil. Olá, um grande dia para você ligado na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Já estamos de volta e, é claro, sempre em busca de esperança. Sou Carlos Veríssimo, é um prazer ter a sua companhia e a sua também, Ana Paula Rodrigues. Estamos juntos em mais uma manhã. Na verdade, essa sexta-feira já vai ficando com gostinho de saudade, viu, Veríssimo? Verdade, verdade. Que semana abençoada, temas tão pontuais, né? Verdade. Falando tão profundamente ao nosso coração. Exatamente. O nosso desejo é que os nossos amigos realmente tenham aproveitado junto com todos nós essa linda semana e certamente o fizeram. Um abraço muito especial a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook, você no YouTube também, nos assistindo a partir de agora, onde quer que você esteja. Uma linda sexta-feira para você e continuamos juntos em busca de esperança. E a nossa alegria, Ana, é saber que no ano de 2017, projetos como este vão acontecer outra vez. Com certeza. Nós vamos ter o privilégio e a oportunidade de estudar muito mais a palavra de Deus. Amém. Ouvir a voz de Deus a nos falar todo dia. Amém. Através da palavra, não é? Amém, com certeza. E a nossa gratidão especial também, pastor Gilson Brito, nos acompanhando durante toda essa semana. E hoje, mais uma vez, vai abrir a Bíblia novamente. Bom dia, pastor. É nóis. E já cheguei assassinando nosso português, né? Pobre por tudo. Pobre por tudo. Você falou tão carinhosamente, tão sério. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Veríssimo. E é claro, a você, querido amigo ouvinte da Novo Tempo, onde quer que esteja, tem sido realmente um prazer estar durante todos os dias dessa semana aqui com você na Voz da Esperança. Reconstruindo o português, a recíproca é verdadeira, pastor. Muito bom. Obrigado a você que nos acompanha sempre, está vendo o nosso estúdio, você não perde tempo. Aquela câmera geral, né? E o nosso tchauzinho. Não, tchauzinho, eu aprendi que não é tchau. Ontem com o pastor Ivan não é tchau, é oi. É oi, gente. Eu falei tchauzinho, já estou indo despedindo. Não pode. Em vez de fazer assim, faz Isso, ótimo. Por isso que a gente tem os jovens JA, tem aquela saudação, né? Que exatamente. Exclui o dedão aqui. Para não parecer que é tchau mesmo. É verdade, uma saudação mesmo, quase uma continência. Olha aqui, para você que está ligado e acompanhando, a gente vendo também as imagens do YouTube, youtube.com/novotempo-rádio. Você pode participar por aí. O Renato sempre recomenda que você deixe o seu recadinho aí no vídeo chat. Marque presença. Você que gosta das imagens do YouTube, claro, vai gostar de estar conosco aqui no estúdio 1 de produções, também conhecido como estúdio do Renatinho, aqui pela Novo Tempo, né? E os nossos amigos do Facebook, Ana, tem live? Com certeza, facebook.com/radioNT, facebook.com/radioNT. Já tem muita gente chegando por aqui, a Gisele, o José, muita gente realmente já marcando presença, olha, deixando o seu bom dia. Só não perde tempo, né? Não mesmo. Já que ninguém perde tempo, vamos dar presente? Opa, vamos lá. Amigos como os nossos ouvintes merecem sempre ser presenteados. O pastor Gilson sempre gosta de folhear. Vamos ver onde ele vai parar dessa vez. É a revista Princípio, gente. Presente pra você. Uma linda revista. Por isso que o pastor gosta sempre de folhear. Já, ele já conhece de ponta a ponta, de capa a capa, né? Mas nunca se cansa de fazê-lo. Por quê, pastor? O que você achou agora aí de tão bom que te prende a atenção de novo? É que realmente essa revista, ela é bem interessante, né? O pastor Ivan até comentou ontem. Uhum. Ela foi escrita, assim, com muita habilidade, com muita criatividade, e se tornou bem, bem fácil, interessante e atrativa de ler, né? Sim. Os próprios títulos aqui, às vezes eu fico lendo só o título e tentando entender sobre que assunto é, mas eles foram tão... eles foram tão inovadores... Muito bom. Que às vezes você nem consegue necessariamente descobrir qual é o assunto só pelo título. Sim. Mas aí quando você lê o capítulo, você entende que realmente o título colocado tem tudo a ver, né? É verdade. É que a revista, ela foge um pouco do estilo tradicional, exatamente para ter uma linguagem, assim, diferenciada. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e não compreendem realmente, né? E a gente, é claro, a gente há de convir, todos há de convir que, de fato, a Bíblia, por ser um livro muito antigo, consequentemente, ela tem uma linguagem, às vezes, um pouco mais distante da nossa realidade presente, né? Certo. Então, a revista, ela nos ajuda a contextualizar e compreender melhor a linguagem bíblica. Eu tenho certeza que este é um bom presente para você e a gente lhe oferece, assim, com muito carinho, a revista Princípios, para que, ao estudá-la, você compreenda melhor a Santa Bíblia. Muito bem. E é um presente, né? Já disse tudo, já se falou. Chega no final do ano, você pensa logo em presentes, você ganha presentes, né? Então, não há custo, qualquer custo, para você, né, na postagem, ou mesmo o valor da revista, que você observando, quando chegar em suas mãos, você vai dizer, poxa, é um material de qualidade, alta qualidade, né? Deve ter alguma coisa aqui cobrando. Vai ter não, né, pastor? E existe esse receio mesmo, Veríssimo. Uhum. Outro dia, numa caravana, né, um programa da Caravana Novo Tempo, uma pessoa me disse assim, pastor, eu tenho ouvido a rádio, tenho assistido a TV e tal, mas ainda não pedi material nenhum. Sim. Porque eu realmente não tenho condição. Eu disse, mas como assim, você não tem acesso à internet, no caso, para solicitar? Ele disse, não, isso eu tenho sim, lá no meu trabalho e tal, acho que trabalha como funcionário numa casa, né? Não certo. Sei se ele é vigia ou o uhum. que ele faz. Mas ele disse assim, mas realmente minha condição é muito pouca, tal. Você tem acesso à internet? Até que tenho. Sim, mas e aí? Você está preocupado com o quê? Ah, porque algum custo vai ter, não, pastor? Eu falei, não, rapaz, você não está acreditando no que nós estamos falando. Não, homem, acredite, criatura. Você não vai pagar nem um centavo, não. Mas, pastor, não, não vai, não. Isso não é enrolação. Pastor, isso não existe. Isso, nesse caso aqui, né? Existe. E a gente faz questão de explicar. Em realidade, é presente para você, porque existem... existem pessoas aqui na Novo Tempo que a gente chama carinhosamente de Anjos da Esperança, que são voluntários que doam mensalmente para manter esse ministério. Uhum. Então existe uma parte desse valor que é doado, que a Rede Novo Tempo usa exatamente para a produção e envio de materiais de ensino bíblico. Então, de fato, alguém que você nem conhece, nem sabe onde está, quem é e talvez nunca nem vai ver, já pagou essa conta para você. É só você pedir que o presente chega na sua casa. Exatamente. É assim como o pastor falou. Gratuitamente. Totalmente grátis. E agora, Ana, o que eu faço? Agora, então, como o pastor mesmo falou, é só fazer o pedido e nós vamos enviar para você. Tá na internet? Então aproveita, abre uma abinha aí, entra lá no nosso site novotempo.com/rádio. novotempo.com/rádio. Logo no início do nosso site, bem grande, você vai ver Peça Seu Curso Bíblico. Você clica e vai fazer um rápido do cadastro, colocando o seu nome e também o endereço corretamente e pronto, nós vamos enviar para você. Ana, não tenho internet, o que é que eu faço? Então é só pegar o telefone, você liga para os nossos amigos ali na Escola Bíblica, eles já estão prontos para te atender, tá bom? Anota aí o telefone, o DDD é o 12 e o telefone é o 2127 1221. 12-2127-3121. E pronto, é só fazer o pedido e nós vamos enviar essa linda revista para você. Muito bem, chegou aquele momento tão esperado, nós esperamos tanto por mais um encontro em busca de esperança. E mais um tema também, Pastor Gilson. Uhum, é isso mesmo, a ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão da nossa tendência assim de declaramos que servimos a Deus, que amamos a Deus, que andamos nos caminhos de Deus, mas na hora H de ter uma atitude de real obediência ao Senhor, muitas vezes a gente falha. Isso, lamentavelmente, tem caracterizado os cristãos da atualidade. Eu penso que nunca houve um tempo quando os cristãos foram tão descomprometidos, descompromissados realmente em obedecer a Deus do que nos nossos dias. O tema de hoje é esse, da rebeldia para a obediência. Nós vamos nos basear numa história do Antigo Testamento, que está lá em 1 Samuel 15, a rebeldia do rei Saul e as advertências feitas por Deus através do profeta Samuel. Eu penso que isso, a despeito de ter sido vivido, né, e escrito há tantos séculos, continua sendo uma advertência extremamente atual, relevante para você e para mim. Muito bem, nós temos uma enquete, Ana. Exatamente, você participa a todo instante respondendo, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está disposto a fazer cumprir a vontade de Deus? É só participar da nossa programação. Muito bem, o pastor Gilson já disse que a gente tem aquela propensão sempre grande a nos declarar, ontem foi falado isso também, né? Nos declarar cristãos. Mas e na hora H, na hora de mostrar serviço, na hora de as pessoas perceberem que há realmente um cristão ali, tem sido assim? Até o pastor Ivan citou uma frase ontem, Veríssimo. Sim. Não sei se você lembra, na hora eu anotei que eu achei muito interessante. Sim, me lembro, né? Que você anotando. Ele disse assim, o que nos define não é o que nós falamos e nem mesmo o que nós pensamos ou cremos, mas aquilo que nós fazemos. Uhum. Então, nós somos identificados muito mais pelo que nós fazemos do que aquilo que a gente fala, que a gente pensa ou professa crer. O que define realmente uma pessoa é aquilo que ela faz. Então, muita gente dizendo que é cristã e tudo, mas na essência, na hora de testemunhar, de fazer realmente a vontade de Deus, de andar na luz, de permanecer na luz, de evitar as trevas, de evitar o pecado, aí na hora H não funciona. É por isso que nós somos tão honestos aqui, né, Renato, Ana, pastor Gilson, aqui na Novo Tempo, no sentido de que declaramos algo, sempre temos as nossas declarações, mas nunca aconselhamos que você apenas nos dê ouvidos, mas que você compare, busque, né? Claro, vá a palavra de Deus para ver se o que esse pessoal está dizendo aí é realmente o que se deve fazer, né? É, agora sim, deve agir. Preciso dizer para você que sua luta também é nossa luta. Opa, né? Evidente. Não fique pensando que a gente lhe fala isso estando num pedestal e olhando você lá embaixo. Claro que não. Né? Como se nós fôssemos os santinhos, a gente está aqui fazendo a vontade de Deus 100%, a gente não erra em nada. E você que é o pecadorzão aí. Coitado de você que não consegue fazer a vontade de Deus, fala uma coisa mas faz outra, na hora H você cai em tentação. Não. Nós todos estamos no mesmo barco, nós temos as mesmas lutas, as mesmas fraquezas, os mesmos desafios. Então, quando a gente adverte você, em realidade, essa advertência também é para nós. Uhum. Nós precisamos nos advertir mutuamente, nos exortar mutuamente, porque temos todos lutas, todas dificuldades, todos temos fraquezas, mas em nome do Senhor Jesus nós não podemos nos acomodar. Verdade. Nós temos que clamar pela força de Deus e pela vitória de Deus em nossa vida para que a gente viva em santidade, porque esse é o plano de Deus para a sua igreja. Muito bem, então a sua participação é importante, contamos com você. Recapitulando, Ana, os canais de participação. Olha só, você responde a nossa enquete, você está disposto a fazer a vontade de Deus? A sua resposta acontece através do nosso WhatsApp, que você já conhece, 12981510081. Tem também o nosso Instagram, Rádio Novo Tempo, e claro, você participa através do facebook.com/radioNT e também do nosso canal no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Lembrando mais uma vez que através do Facebook e do YouTube, você não apenas nos ouve, mas também nos assiste a partir de agora. Muito bem, antes das primeiras participações, repercussões aqui do nosso tema e também da primeira palavra aberta, a Bíblia, nós temos música. Está chegando aí a Cíntia Nascimento, A Um Mundo Melhor. de Esperança. De Esperança. E aqui na Voz da Esperança você ouviu aí Cíntia Nascimento, Há um Mundo Melhor. E os nossos amigos já começam a repercutir aqui, Veríssimo, a nossa enquete. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Somos gratos, estou vendo aqui que tem gente do Pará participando, Santa Catarina, os nossos amigos aqui também de São Paulo, Camaquã, Rio Grande do Sul. Felizes com a participação de todos vocês. O pessoal de Goiás também está com a gente, viu? Opa, coisa boa. Exemplo, o Posidônio, que está na cozinha agora fazendo almoço e ouvindo a gente, e a esposa que está no ateliê. Um abraço, trabalhando na costura. Coisa boa. Olha só, Luciane Anne Franca, ela passou por aqui respondendo a nossa enquete. Ela falou que está, mas que nem sempre é fácil. Já quem passou, olá, pastor Gilson Brito, acompanhei todos os programas pela TV, também pela rádio. É seu xará, é o Gilson também, de Sabaldia, no Pará, deixando aí um abraço para todos os amigos que acompanham. Só fazendo uma ressalva aqui, a Valda Santos, ela escreveu assim: pastor, tô de cama, a gripe me derrubou. Acho que foi plano de Deus, estou assistindo o programa hoje. Viu só? Olha só. Foi um nocaute oportuno. É, o senhor nocauteou você, né? Valda o nome dela? Isso, né? A Valda. Muito bem, Valda. Que bom, né? Como o senhor é maravilhoso, né? Ele até quando nos derruba é com a intenção de nos levantar. É verdade. Agora vê se quando você levantar, você toma juízo e procura ouvir mais a palavra do senhor. É, tá bom? Acompanha todo dia a rádio. Sintoniza sempre aí a Novo Tempo, que a gente tem uma mensagem para você. Por falar um abraço, Valda. Por falar em nocaute, né, a Bíblia traz também algumas histórias. Por exemplo, tem uma história aqui que teve um nocaute, mas esse foi buscado, né? Essa pessoa agiu conforme a sua própria vontade, deixou a vontade de Deus de lado. Estou falando de Saul. Foi exatamente isso que aconteceu. A minha Bíblia está aberta aqui em 1 Samuel, capítulo 15. E como eu disse para você, esse é um forte texto de exortação e de advertência para nós todos. Está escrito assim: disse o Senhor a Saul, enviou-me o Senhor, aliás, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus dá uma forte orientação para o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus usa o profeta Samuel para levar essa orientação para o rei Saul. Um detalhe interessante. Samuel começa dizendo assim: atenta, pois, às palavras do Senhor. Essa expressão atenta no original significa mais do que preste atenção. Aqui há um adicional com a ideia de obediência. É como se Samuel estivesse dizendo assim: ó, Saul, agora é para obedecer, é para ouvir e obedecer para valer, conforme a orientação de Deus. É que o rei Saul já havia vacilado outras vezes e desobedecido a Deus. E a orientação era: o Senhor diz, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Só para a gente entender, os amalequitas, eles eram uma etnia nômade que habitava a região desértica entre o Egito e a Palestina. O meio de vida dos amalequitas era fazer ataques predatórios a tribos vizinhas. E quando o povo de Israel saiu do Egito para a Palestina, o chamado Êxodo de Israel, que ocorreu por volta do ano 1450 a.C., os amalequitas atacaram Israel. A Bíblia diz que eles vieram pela retaguarda, vieram por trás e já foram matando meninos, matando crianças, matando velhos, os mais fracos, os mais indefesos. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versos de 8 a 13. Deus abençoou seu povo e, apesar de Israel, naquela circunstância ali no acampamento na região do Sinai, não está com o exército preparado para se defender, mas Deus abençoou Israel e seu povo foi vitorioso nesse ataque sofrido pelos amalequitas. Mas Deus disse, depois que a luta havia acabado, Deus disse para Moisés: Moisés, escreve num livro, passa isso para Josué, e porque eu vou riscar a memória dos amalequitas da face da terra pelo que eles fizeram. Cerca de 40 anos depois, quando o Êxodo concluiu, Moisés estava para morrer e Josué iria assumir o povo já ali nos limites da terra prometida, já no finalzinho do Êxodo. Moisés chamou Josué e disse: Josué, você se lembra do que aconteceu conosco lá no Sinai quando os amalequitas nos atacaram? E Deus disse que eles seriam completamente destruídos. Então, Josué, quando você estiver estabelecido na terra da promessa junto com o povo, vocês devem ir lá e destruir completamente os amalequitas, porque essa é a orientação do Senhor. Isso está em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 a 19. Então observe, agora quando Deus, através do profeta Samuel, diz para Saul que ele deve ir lá e destruir, exterminar com os amalequitas, Na verdade, é o juízo de Deus que está se cumprindo sobre aquele povo. No entanto, detalhe importante aqui. Desde que o ataque ocorreu lá no Sinai, já tínhamos passado mais de 400 anos. E você me dirá, pastor, por que tanto tempo assim para Deus executar seu juízo? É que a misericórdia do Senhor é grandiosa. O prazer de Deus é em perdoar, o prazer de Deus é em salvar, não é em condenar, não é em matar. Mas, lamentavelmente, aquele povo era ímpio, aquele povo era idólatra, eles odiavam o povo de Deus e eles só espalhavam o mal no mundo. Ok? Samuel atendeu a orientação do Senhor e foi lá. Lutou contra os amalequitas e os venceu. Detalhe. Mas não atendeu por completo a orientação do Senhor. Por que não? Porque diz a Bíblia que Saul, ele trouxe o rei Agag, o rei amalequita, ele trouxe o rei vivo. Era comum entre os pagãos isso. Quando um povo lutava contra outro, fazia de tudo para manter o conquistado, o líder dos conquistados vivo. Porque ele era como um troféu de vitória para o rei conquistador. Então Saul trouxe o rei Agag vivo. Agag era um criminoso implacável, ele odiava Israel, ele era idólatra. E mais, Saul trouxe também muito gado, bois, vacas e ovelhas. A Bíblia diz que, os animais que ele viu melhores, os mais rentáveis, os mais gordinhos, os mais saudáveis, ele trouxe tanto de gado quanto de ovelhas. E aí, a Bíblia diz que o Senhor, durante uma noite, falou com Samuel e disse: Samuel, Saul outra vez errou. Saul outra vez desobedeceu a minha palavra. Samuel ficou profundamente triste, não dormiu aquela noite. No dia seguinte, ele madrugou para falar com o rei Saul. E ao chegar a Saul, a Bíblia diz, e agora eu leio 1 Samuel 15, versos 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Assim que Samuel e Saul se encontraram, Saul já foi logo dizendo, olha, eu executei as palavras do Senhor. Mentindo, conscientemente mentindo, porque ele sabia a orientação que tinha recebido. A orientação tinha sido clara, tinha sido nítida, tinha sido explícita. Ele sabia o que devia fazer, mas ele não fez. Fez em parte. Ele estava consciente de que, ao dizer, executei as palavras do Senhor, estava mentindo. E a resposta de Samuel: que balido, pois, é esse de ovelhas nos meus ouvidos? E que mugido é esse de bois que ouço? Você executou a vontade do Senhor, mas e de onde vieram essas ovelhas? E de onde vieram esses bois? Resposta de Saul: foi o povo que resolveu pegar tudo isso para sacrificar o Senhor, transferindo a culpa dele para o povo e dando uma desculpa esfarrapada. Tudo isso aí é para ser oferecido em oferta ao Senhor. Saul, além de mentir, transfere sua culpa e ainda dá desculpa esfarrapada. Será que ele tem alguma coisa a ver com a gente? Voltamos a falar sobre isso. Bom, agora 10h30, a gente tem que ir então para o intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta nessa semana especial Em Busca de Esperança. Continue na sintonia. Em Busca de Esperança.